como se fosse uma velha rainha. Quero escrever na areia sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra tocar as notas do meu pensamento, e em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Abraço, se eu morrer, que morra de desejo, adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo. Que estou apaixonada, que este amor é tão grande. Que estou apaixonada e só penso em você todo instante. Quero sair contigo em noite luarada, dois adolescentes pela madrugada, pra viver a vida sem pensar em nada. Estou apaixonada, este amor é tão grande. Estou apaixonada e só penso em você todo instante. Estou apaixonada, tão apaixonado. Este amor é tão grande. Estou apaixonada e só penso em você todo instante. Central do Sertanejo. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no Cabaré da Lena. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no Cabaré da Lena. Hoje eu quebro tudo, hein? Cabra aparigueiro, eu topo que vier. Tô viciado em cachaça, futebol e nas mulher. Eu curto a vida assim, e não pra quês não. Eu tiro o ando o dia inteiro, vivo vida de patrão. Mas quando chega sexta-feira, bate uma deprê danada. Eu chamo a rapaziada pra curar a solidão, pra tirar uma olhada tudo que está amarrado. Eu descobri o endereço da minha solução. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no Cabaré da Lena. Tá com problema, tá com problema. Vamos tomar uma lá no Cabaré da Lena. Tá com problema.

choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que sonhei querendo tanto teu querer, quando na verdade só fui um jogo pra você. Aqui no Central do Sertanejo, Choro, todo o romantismo do cantor Leonardo, você curtiu? Passou também Rio Negro e Solimões, O Cowboy Vai Te Pegar, Maricílio Rodolfo, Espalha Amor, Cristiano Araújo, papapá, Luan Santana, Cê Topa e Léo Magalhães, Alô, Fala Comigo. É o nosso programa Central do Sertanejo que vai ficando por aqui nessa quinta-feira maravilhosa. Eu desejo a todos uma excelente quinta-feira. Olha, o final de semana tá chegando aí, né? Que beleza, nesse final de semana tem carnaval. Amanhã tem Central do Sertanejo especial com as músicas sertanejas, as participações que bombaram, estão bombando nesse verão e vão bombar, se Deus quiser, nesse carnaval. Super sucesso, né? Que você vai ouvir aqui no Central do Sertanejo. Amanhã tem especial Central do Sertanejo Carnaval, na sua sexta-feira, começando com os grandes sucessos do carnaval. E na segunda e terça-feira também, só música agitada, só sertanejão de qualidade pra você curtir esse carnaval numa boa. Eu tô indo nessa, a gente se encontra amanhã, mas antes eu deixo a saideira de hoje com Jorge Mateus e George Henrique Rodrigo. Super sucesso, Conto Até 10. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele, abraço pra todo mundo, beijo pra geral, até amanhã. Você não sabe nada e não há nada pra saber. Não fica se escondendo porque eu sempre vou te achar aonde quer que eu vá. Eu sei, vai ser você. Você não fala nada e nem precisa me explicar. Não fica procurando o que eu tenho pra mostrar. Só deixa acontecer. Não vai se arrepender. Eu sinto falta do seu cheiro, do seu contato, um desespero. Só restou pra mim lembrar da sua voz. Vou revirando meu passado, vou procurando algo de errado nas lembranças espalhadas de nós dois. Conto até 10, imaginando abrir os olhos e te ver aqui. Amanheceu e quer saber, ainda não dormi. Meu medo insiste em afastar meu sentimento. Eu